Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Fala, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia, sexta-feira, 23 de fevereiro do ano de 2023. Aqui vos fala o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, começando mais um dia, começando mais uma sexta-feira, concluindo mais uma semana na presença do nosso Deus. Aleluia, é bênção, é vitória, amém, queridos? Eu quero convidar você para nós orarmos, falarmos com o nosso papai. Se você puder, dá uma paradinha aí para nós orarmos e logo em seguida a gente medita mais um pouquinho na palavra, amém, queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela noite de sono maravilhosa, pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por estarmos começando mais uma sexta-feira, concluindo mais uma semana na tua presença. Obrigado, Paizinho, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua salvação, pelo teu perdão, pelos teus livramentos, pela tua provisão, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Paizinho, porque tu és tremendo, tu és fiel, tu és maravilhoso. Nós te entregamos nesse momento a vida desse teu filho, dessa tua filha que medita conosco na tua palavra. Paizinho, tu sabe como está esse coraçãozinho, quem sabe abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de orientação, de uma palavra de direção, de conselho, de consolo, de conforto, de encorajamento. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Paizinho. Por isso, entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Paizinho, manifesta o teu poder, trazendo cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma. Vem repreendendo todo o desânimo, toda a prostração, toda angústia, depressão, desejo de suicídio, síndrome do pânico, ansiedade. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, tu conheces cada um dos nossos dramas, das nossas dúvidas, dos nossos dilemas, das nossas crises, dos nossos conflitos, dos nossos traumas, dos nossos medos. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, Paizinho, entra com providência e manifesta os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós, nesta sexta-feira, a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora sim, graças a Deus. Vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando mais uma vez Mateus capítulo 12, o verso de número 22, que nos diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Título da nossa meditação de hoje: desconhecido na terra, mas conhecido no céu. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, vamos meditar mais um pouquinho no trecho onde vemos Jesus curando um homem que era surdo e mudo, que provavelmente estava neste estado por causa do espírito imundo que o possuía. Queridos e queridas do PSM, o texto nos diz que aquele homem foi levado até Jesus por algumas pessoas. Repare que a Bíblia não nos dá mais detalhes sobre este grupo. Não sabemos os seus nomes, quantos eram, se eram só homens, só mulheres ou ambos. Mas, preciosos e preciosas do PSM, este grupo foi determinante para que aquele homem fosse liberto e, consequentemente, curado. Se este grupo de ilustres conhecidos não o levassem até Jesus, muito provavelmente ele continuaria possesso por aquele espírito imundo, cego e mudo. Lindões e lindonas do PSM, entendemos que estes, que levaram o homem até Jesus, não estavam preocupados em aparecer, ficarem famosos, ter reconhecimento. Eles só queriam ver Jesus abençoando a vida daquele homem, que foi o que de fato aconteceu. Eles fizeram algo tremendamente maravilhoso por aquele homem. Certamente, ver aquele homem liberto, enxergando e falando, foi a maior recompensa que eles poderiam ter recebido. Nós não sabemos quem foram estas pessoas, mas Deus não só sabe, como as conhece muito bem e já tem o galardão preparado para cada um. É assim que funciona. Príncipes e princesas do PSM, preocupe-se em levar vidas a Jesus. É bem possível que isso não faça de você alguém famoso, conhecido e reconhecido. Provavelmente você não terá muitas visualizações, muitos likes, muitas curtidas, mas será conhecido de Deus e Ele te recompensará. De nada adianta ser conhecido aqui na terra e desconhecido no céu. É muito melhor ser desconhecido na terra, mas conhecido no céu. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, que nos empenhemos em levar vidas a Jesus, mesmo que isso não nos faça conhecidos na terra, mas certamente seremos conhecidos no céu. Obrigado por nos permitir concluirmos mais uma semana de meditação na Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, queridos. A família PSM deseja que a sua sexta-feira seja apenas maravilhosa e que o seu final de semana seja tão somente sensacional. Permitindo nosso Deus, na segunda-feira nós voltaremos. Sabe por quê, meus amados? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar este podcast com todos os seus amigos, parentes, contatos. Compartilhem sem moderação. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o Pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.